sei com paixão. Depois do gatilho eu ouço um tiro. Após 15 dias na maca, ainda tô vivo num complexo devaneio. Bem pouco sei quem sou. Recordações foi o que restou. Mesmo indisposto, rodeado por farda cinza, com pulso algemado, percebo que o doutor avisa. Lamento, mas não há muito tempo pra esse elemento. Desculpe, né, pelo constrangimento. Aí doutor, não precisa pedir desculpa. Sou só um militar de acompanhante pra seguir minha conduta. Pelo que sei, já matou mais de 6. Fora os furtos e roubos de banco que ele fez. Mentiroso, pensa que só tô jogando B.O. do soto pra cima do meu ombro só porque tô quase morto. Quer me transformar em monstro? A minha versão nítida transparece sobre meu rosto. O ser humano que eu sou maltratou sem dó. Ruga profunda que demonstra luta bruta e só. Traz má lembrança, é por cada roça o tempo não mente. 1, 2, 3, fecho, mal dava pro leite. Na maca, sentando num rasgar meu peito por dentro, feito na palha. Sou mais uma vítima, consequência da mentira, que foi amordaçado pelos tira que atira e tira a vida. Um nordestino que mudou pra sertãozinho interior de samba. 3 filhos, cortador de cana na grana, querendo vingança. Perdeu o filho aos 16 pro tráfico. Agora sou eu, minhas filhas, o trabalho. Foi aí que o oitavo anjo caiu na minha frente de gravata. Se apresentou como produtor de moda mamarra. Fez mó castelo de areia, jogou conversa e colou. A maior de idade topou, São Paulo um fashion week sonhou. Já se passava 6 meses. Eu e a mais nova chorava sem saber o que aquele monstro fez. Quando mais cedo na minha porta vejo uma carta. Abri, leio o grito de socorro e medo que marcava. Me aprofundei aos detalhes escrito que dizia que a proposta que o homem fez era mentira. Ela sofria, que sua dignidade e virgindade foi vendida, que era paga por estupros, porrada em nome de vadia. Aquilo me corroeu, me tirou a razão. Naquele momento, pai revoltado, preparado pra missão. Saquei doidão, peguei os últimos tostão. Deixei a mais nova na vizinha, disse que era rapidão. Voltei, terminei de ler, anotei o remetente. Pensei, posso não voltar, mas pra ela será diferente. Que por mera coincidência ou destino, sei lá, só foi eu chegar no endereço que patro meu sacana lá. Já saquei, enquadrei, vai, me leva onde ela tiver. Arrastei, esculachei até que vi ela de pé. Pedi pra ela sair e direto pra goma. Ela se foi e os caras de campana faziam ronda. Eu acertei o cara e tentei fugir pela vala. Foi na hora que os canalha de farda meteram bala.